Bom dia, pessoas. Então, a gente tem que falar, e a gente decidiu separar o ZonaCast em dois núcleos, né? Que é o ZonaCast, que é o nosso podcast de filmes antigos. Sim. E agora o Histórias e Aventuras, que é o nosso podcast de temas à parte, né? A gente não vai fazer só histórias, como foi o episódio de hoje. A gente vai fazer sobre outros temas que estão sendo trabalhados. Jefferson, dá um alô aí pro pessoal perceber que você voltou e você não morreu. Alô, eu sou o Jefferson, como você já sabe, né? Eu sempre quis essa frase épica e, cara, é justamente isso que ele falou, né, cara? A gente vai iniciar de novo com um podcast de histórias nossas, porque a gente está muito tempo parado, né? Já, eu acho que faz muito tempo. Já faz, tem um ano? Tem um ano, não. O próximo ZonaCast já está sendo trabalhado, próximo ZonaCast de filmes. Vocês vão ver que vai ser muito bom. E o principal motivo mesmo que a gente separou os núcleos foi porque eu quis. Tem histórias sobre o que aconteceu. Edmilson! São verdadeiras. Todas elas. A cerveja é o saco da porra do homem. O lado sombrio. Vai tomar no cu, cara de cuzão, arrombado. Pois já dói. Pô, cara, você é burro, você é efeito especial que ele falou. Que efeito especial, cara? Você é efeito especial no seu rabo. Sejam bem-vindos ao Histórias e Aventuras. Eu sou o Lucas e o Leonardo tem menos cabelo que o Sargento Pincel. E eu sou o Jefferson e, mano, tá foda gravar um ZonaCast. Cadê? É tu, Léo? Cadê? Sou eu, Leonardo, e não sou careca. Aqui é José Willis e vamos gravar o podcast com os manos aqui, tamo junto. Mas beleza, não, vamos aplaudir a pior frase de abertura de podcast da história. Puta que pariu. Vamos jogar tomate em vocês, puta que pariu. É isso aí, e vamos pro programa. O meu andar é erótico, com movimentos atômicos. Sou um amante robótico. Eu queria dizer o seguinte: eu queria, porra, dizer o seguinte, porra! Atenção, Kranzebeck, é o top de 4, já vai! Já vai! Mano, pelo amor de Deus, cara, a gente foi parar lá na Mimosa. Calma aí, deixa eu dar um adendo aqui. Pariu. Eu não sei como que se sobrevive num rolê com Jefferson, Christopher e Leonardo José. Eu não sei como, a pessoa chega viva. Favor reto, é só doente mental, mano. A cara dele assusta qualquer um. Mano, é só doente mental, é só doente mental. Então, eu fui pra lá, como ele já disse, com esses malucos, né? E a gente foi lá, né? A gente foi olhar os peitos, tá ligado? As mulheres. A gente foi lá dar uma olhada. Mano, sendo que eu não contava... Sendo que eu não contava o quanto aquele lugar fedia, mano. Puta que pariu, mano. Papo reto, aquele lugar fedia pra caralho, mano. Um cheiro insuportável, sei lá, de bosta, de mijo. Tudo de ruim tinha naquele lugar. Papo reto, pelo amor de Deus, cara. Era uma merda mesmo. Tipo, o Leonardo, né, ele falou, caralho, eu vou pegar uma puta aqui, né? O Leonardo todo animadão, né, pra pegar uma puta. O Leonardo me escolhe a pior puta que tem, feia pra um cara. E eu tô de troca disso. Mas era gostosa. Gostosa é o caralho, era muito feia. Lucas, não tem noção. Ela pareceu uma cracuda, velho. Puta que pariu, velho. O Christopher também parece. Porra, papo reto, mano. E aí? De longe parecia a cara. Foi só isso mesmo, tipo assim, de doideira mesmo, foi isso que aconteceu, tá ligado? Só pra interagir mesmo. A gente precisa falar sobre o Leonardo. Porque o que acontece com o Leonardo? O Leonardo é uma peça. Léo, tu lembra quando tu perdeu o teu telefone, aquele que abria e fechava? Sim, eu deixei debaixo da minha bermuda. Não, tu conta por que tu perdeu. Porque tu achava maneiro os caras andar com o telefone aqui no short. Aí tu deixou ele aberto, preso no short e perdeu. Perdi, foi isso. Já abri e fechava, na época era relíquia. Gente, pra vocês terem uma noção, o Leonardo, ele é tão maluco, Que antigamente ele andava com pregador, cara, num short, tá ligado? Pra o short não cair, em vez de comprar... O cara era tão bom duro que não comprava o cinto. Isso é clássico, porque ele bateu toda hora. E aquelas bermudas de 1,50 tem lugar pra botar cinto aonde, cara? É, mas lembra no dia do jiu-jitsu que eu deixei cair o pregador? Corre atrás. Demais, cara. Tava, a calça lutava, caiu também, porra? A gente lutava jiu-jitsu, aí no dia da graduação de faixa, tava rolando várias lutas ao mesmo tempo, porque era um tatame imenso, né? E rolava várias lutas ao mesmo tempo. E eu, como eu era menor, ele era mais velho que a gente, né? Aí eu tava sentado. Eu tava sentado, né? Eu não tinha ido pra luta ainda. O Léo tava lutando. Aí as lutas rolando, mó adrenalina. Nego torcendo lá de fora, quando eu vejo um maluco correndo de um lado pro outro assim no tatame. Aí, cara, quando eu perguntei, Léo, o que tu tá fazendo, cara? É o pregador, o pregador! O pregador que segurou o jogo caiu. Caralho, isso na graduação de faixa do jiu-jitsu, né? Dá pra imaginar porque ele nunca mais fez jiu-jitsu. Se não fosse o pregador, as calças caíram. É, Lucas, tu tá falando aí muito do Léo, mas também tu tem história muito louca, mano. Eu tava falando aí de mimosa, tem outra história sexual, né? Vamos dizer assim, né, cara? É a história que, mano, eu me lembro muito bem que antigamente, cara, o Lucas e seu primo Alexandre. Seu primo Alexandre, eu posso falar o nome dele? Ah, fica à vontade. Vai. Tá, então, Alexandre, mano, eles são tão foda, cara, eles, tipo, eles são uns cara camarada, tá ligado? Tipo, se uma criança fosse na house dele, mano, puta que pariu, mano. Então, o que que acontecia? A gente ia pra lan house, né, a gente ficava lá gastando nosso tempo, e quando faltava uns minutinhos pro nosso tempo acabar, os cara colocava pornô, tá ligado? No bagulho. Saia fora, colocava, saia fora. E metia o pé, mano, tá ligado? Cara, mas nessas histórias de lan house, fliperama, mano, já apareceu muita coisa sinistra, tipo, mano, já teve lugar assim de eu estar jogando videogame, tranquilão lá, aí você ouve um barulho. Não deu nada a aparecer. Não, o barulho de madeira batendo no corpo é sempre, você reconhece, na hora, tá ligado? Então, aí porra. Do nada você ouve uma madeira quebrar. Pá! Do lado, a criança do lado apanhando de madeira da mãe. Super normal, né? Cara, ô Léo, tu lembra daquele dia? Léo, tu lembra daquele dia que nós pegou o ônibus e o motorista expulsou o Gesso? Expulsou o Gesso? Eu lembro. Ah, foi, eu lembro foda. Disso. Eu lembro. Foi engraçado. Tu lembra quando antigamente a gente pegava o ônibus por trás da escola, antigamente, pra ir pra casa? Pô, eu tirei o carro por trás, não, tá bom? Eu peguei pro trás, mas peguei o ônibus errado, lembra? O Leonardo foi parar em Israel. Mano, outro negócio marcante que aconteceu comigo, isso já foi história já que eu posso falar, foi história do meu com meu pai, né, cara? Que a gente tava chegando da cidade, né? E, cara, de repente deu uma dor de barriga do caralho, cara, no trem, tá ligado? Nós tinha acabado de descer do trem. Tu come demais, seu gordo. Sim. Eu como pra caralho e eu como muita besteira, tá entendendo? Eu como muita besteira mesmo. Aí a gente foi num bar que tem na linha do trem daqui, do local onde eu moro. E eu perguntei pro cara, pô, se tem banheiro. O cara falou, tem. Aí o cara me deu a chavinha e mandou eu entrar. Caralho, mano, quando eu entrei no banheiro, puta que pariu, mano. Eu tava com vontade de dar uma barrigada. E quando eu cheguei lá, só tinha buraco no chão, parceiro. Só tinha um buraco pra mijar, não tinha buraco pra cagar, tá ligado? No bagulho. Então eu me fudi, mano. É, tipo, era um buraco pra mijar, não era, cara, era pra cagar, mano. Conta a história do cagão lá do McDonald's. Caralho. Do McDonald's? Ah, vocês lembram? Na época que eu trabalhava no McDonald's da Avenida Brasil, aí fui pro banheiro, aí tava todo mundo, tava todos os atendentes lá atendendo as pessoas, né? Aí parecia uma pessoa que tava com dor de barriga andando pela lanchonete. Aí foi pro banheiro. Aí do nada, eu fui ver aquela cena, abri a porta, eu vi ele na pia, com as perninhas balançando. O que na pia? O cara tava cagando na pia. Cagando na pia. Aí me desafia, tá? Cagando aqui. Eu chamei assim, Foi assim, gerente, vamos lá, todo mundo vai lá, tem um cagão ali no banheiro. Aí ele tentou se trancar, não conseguiu, aí todo mundo veio lá mexendo lá com os cocôzinhos lá na mão, lá na terra, lá na vida. É uma das cenas, eu nunca vou esquecer o que aconteceu. Lá no cara, mas lá não tem privada, não? Cara, não volta mais lá naquele McDonald's. Tava trancada, as duas portas lá tava trancada, tava todo mundo usando e tava apertado. Ele teve que usar a pia mesmo, entendeu? Tava com a barriga... barriga ruim. Eu esperaria isso do Gerson, né, moral? Cagar na pia. Ué, mano, é normal, mas a cara. A pia caiu. Mas acontece, mas pelo menos. Não, mas vê pelo lado bom. Vê pelo lado bom. Ele pelo menos tinha pia pra cagar, porra. E eu tinha o quê? Um buraco? Puta que pariu, era foda, irmão. Gerson, tu esqueceu de falar o detalhe que o banheiro não tinha teto. Não tinha teto. É verdade. O banheiro, além do mais, ele não tinha teto e, tipo, como eu moro em comunidade, né? Sempre tem um fofoqueiro que poderia botar o olho e me ver lá cagando naquele buraco. A filha amarela com roda gaúcha, ela não quer entrar. É feijão com jabá, desgraçada, não quer compartilhar. Mas ela mídia. No tempo de escola, o Léo, como ele era. O Lucas mais... era o líder. Como é, no tempo de escola. Como o Léo era mais velho, o Léo sempre foi barbudo e careca, né? Então, a barba dele. Então, desde sempre ele tirou barba, né? Aí ele um dia chegou, ele tirou a barba, aí um dia ele chegou na escola com o cabelo sem o pé. Aí eu não entendi. Ah, foi! Foi, eu me lembro disso. Eu plantei o pé da. Eu não entendi nada. Aí eu, Léo, o que foi? O que aconteceu, Léo? Não, que cara, é estilo! Era minha foda! É estilo! Mano, é estilo, pô! Se você olhar nos dias de tatuagem de hoje, esse corte de cabelo tem, Lucas. Tu pensa que é maluquice? Porque agora os caras estão cortando assim. Caralho, mano. O Léo ficou muito feio, mano. Puta que pariu, mano. Puta que pariu mesmo. Cara, outra história de doente mental, porque a gente só tem história de doente mental, tá ligado? Aqui é a história do... Aqui ninguém é perfeito. É a história do... Todo mundo aqui é doente também? Geral aqui é doente? Foi a história do Chris, cara. Que o Chris, né? Ele, vamos dizer assim, né, Lucas? Ele queria pegar as duas garotas, né, cara? Do colégio na época. Porque mais o Chris. Populado que outra coisa. Uhum. Mas o Chris era feio pra um caralho. Ele era, não, ele era feio, mano. Você, o cara, não, mano, não, calma aí, eu vou te quicar do carro, cara. Você fala que o Chris ele é feio pra caraca. Ele é feio pra um caralho, mano. Ele é feio pra caralho. Então o que aconteceu? Pô, mano, é a múmia vir. Uma vez. Então, ele é mais aquele detalhe de aceitação social, tá ligado? Ele tava andando com duas garotas, que era bonita pra caralho, por sinal. Duas, três. E ele tava. Eu acho que eram as três, né? E ele foi pagar. Salgado pra essas garotas, né? Aí tem um parceiro, né? Um amigo clássico, né? Da nossa sala, que eu não posso dizer o nome. É, amigo do capeta, verdade mesmo. Porque é um desgraçado, moleque. A gente não gosta dele até hoje. Então, vamos dizer assim, ele era o Caruso da época. Ele viu o Chris pagando salgado pra essas três garotas, né? Aí ele falou, mão, não faz isso não, mão. Menor é doente mental. Começou a falar assim, meu menor é doente mental, faz isso não, mano. Ele gritou, cara. Ah, tem uma... todo mundo. Mas ele é assim ele gritou mesmo. No meio da rua falando que o maluco era doente mental e que ela estava judiando dele, tá ligado? Cara, mas ele ficou sério, cara. Ele ficou sério e falou, oh, não vai tomar salgado do moleque não, hein. O moleque é doente mental, não sabe o que tá fazendo não, rapaz. Porra. Tipo assim, eu queria saber se vocês, sei lá, já foram confundidos com doente mental. Eu sei que a gente já foi muito. A gente já foi chamado de maluco, tá ligado? A gente já foi chamado de maluco. Já perguntaram se isso era. Já. Porra, Léo, como é que os caras não tiveram certeza? Impressionante. É foda, né, cara? Olha, tu passando o teste psicológico do exército? Passei. Pô, é, não, já. Passei. Caralho, o Chris também passou, normal. Mano, esse teste não funciona. Esse teste não funciona porque o Chris passou também. O Chris passou, não funciona essa porra. José, é mito. Tu passou esse teste, José? É. Passei todos, todo mundo passou no negócio. Você tá falando? Esse teste serve pra porra nenhuma, cara. O Temer cortou a verba do exército. Aí, eu tô falando. Joinha, joinha, chupetão, vamos lá. Chuchuzinho, vamos lá. Onde é que entra, hein? Esse tal Shop Sente. Eu lembro do dia que eu fui na Universal. É. Então, quando quando o bebedouro. O bebedouro. Eu liguei então, conta, o. Conta. Eu liguei a torneira e a água foi direto pro meu olho. Não foi pra minha boca. Não, mas. De vez a água pra boca do Léo, a água se concentrou foi no olho dele. Cara, quando. Mas eu acho que o Lucas tava na hora. Não, quando a gente fala que. Não, acho que não. Quando a gente fala assim que a gente não tem as condições mentais perfeitas, é sério, cara. O Léo era um andarilho, cara. É mesmo. Eu uso desodorante. Lembra do desodorante? Acertei no meu olho ao invés de acertar no sovaco. Passar o desodorante nos braços, me passar nos braços, passar no rosto. Cara, o Léo era um andarilho, é sério. Caralho, um andarilho, né? No Rio de Janeiro. Aí, e o velho? Lembra quando o Lucas perguntou a hora? Aí, né? Falou, tá que horas são? Né? Que horas são? Aí eu falei, tu muito pra aquele velho ali, o velho ficou atrás de mim. Caralho. Quer dizer, olha a gente. Pô, velho. Tu fica rindo disso aí, né? Quase apanhou. Mano, história engraçada. História que eu lembro assim, engraçada, de shopping, não foi, tipo, foi no shopping, mas foi no cinema, mano, foi no dia que, cara, a gente tava muito ansioso mesmo, a gente tinha marcado, muito ansioso, foi com o Lucas, né, eu acho que foi o Matheus, o Cris e o Leandro, assistir Creed. Mano, esse dia foi épico, cara, porque, tipo assim, mano, a gente tava na fila, né, eu acho, né, ô Lucas? Não, a gente tava na fila você tem que contar a história direito, Gesso. Não conte a história como os americanos. Começou uma semana antes. Isso, a passagem tava o quê? Ele tá escondendo a parte que ele quase morreu do coração. Que foi... Sim, a passagem tava 3,20. Aí uma semana antes, eu e o Leandro, pra sacanear o Gesso, a gente falou... Aí, Gesso, a passagem tá 4 reais. Pra quê? Foi a mesma coisa que bater na cara do Gesso. Ah, mas claro, mas eu sou pão duro, cara. Entendeu? Independente de tudo, eu sou pão duro mesmo. Aí, tá ligado? Sim, agora... O Léo ia gastar 65 pontos pra comer puta feia, porra. Eu sou o mais mão aberta daqui. Ah, é? Tô vendo. Léo é mão aberta. Eu não tô ouvindo ele isso. Ele é mão aberta mesmo. Ô, Lucas, eu entendo. Ele ia comer uma puta mais feia por 65 pontos. Porra, tá maluco, meu irmão? Não, que é isso. Tu não tem pena do teu peru, não, mano? Caralho. Eu desisti depois, cara. Então, conta a história do cinema, Lucas. Conta a história do cinema. Como é que foi? Nós fomos ver Creed. Aí, primeiro, chegamos lá, a gente pensou, cara, não é um grande lançamento. Infelizmente, cara, eu gostaria de ver o Creed com a sala cheia, né, cara? Mas não foi um grande lançamento aqui no Brasil. E o filme só chegou em janeiro. Aí a gente pode ir tranquilo, que a gente vai conseguir comprar o ingresso. Só que, em dezembro, no final de dezembro, lançou Star Wars. É aquela loucura de fila, né, quando tem Star Wars. Aí, era uma febre, não era? É, mano. Aí a gente chegou lá, mano, era até o Despertar da Força. A gente chegou lá, uma fila imensa, meu irmão. Eu falei, cara, nós até conseguimos comprar o ingresso, mas eu acho que o lanche nós não conseguimos comprar, não. Aí tamo aqui na fila. Aí tinha três moleques, cara, tinha, sei lá, uns 13 anos de idade na ponta da fila. Cara, os moleques deixaram pra escolher o filme na hora de comprar, cara, com uma fila imensa. Mano, aí eu pensei que o Jesse ia partir pra cima deles, mas o Jesse não partiu, não. O Jesse só xingou a terceira geração da família dele lá, em plena fila do cinema. E continua, sabe? Não, o mais... E tipo, o mais engraçado dessa história foi que os caras furaram a fila. Quando a gente chegou na sala do cinema, os caras pegaram a nossa cadeira. É, cara, tá ligado? Foi com os cara, deu vontade de bater neles. Deu vontade de bater neles, mano. Abusado. Puta que pariu. Hein? Abusados. Não, mas... Mas aí, fora essa briga da fila, a gente foi comprar pipoca, essas coisas, né? Aí ficamos, cara, uma meia hora na fila, cara. Muito tempo mesmo. Quando chegamos, na hora de comprar, a mulher, não, aqui é só cartão. Caralho, filha da puta, né, cara? Desgraçada mesmo. Vai aí se fuder, mano. Aí a gente deve comer mano. Casquinha pra ver o Creed. Caralho, desgraçada, mano. Sacanagem, hein? Não, mas quando a gente chegou na sala de cinema, que a gente procurou o lugar e, cara... Os lugares tudo aqui da fila tão cheio. Aí o Jess, cara, nosso lugar é aquele ali. Aquele moleque que atrapalharam a fila tão no nosso lugar. Aí o Matheus já foi pra cima. Ô, sai do meu lugar aí. Mal vontade de forcar um. Vontade de forcar um, hein. Tipo assim, eu sei que é uma história boba, mas, mano, já aconteceu com vocês de alguém negar água, mano? Pra vocês? Negar tipo, água? Já neguei muita água. Já. Porque eu morava perto de uma quadra, então eu tinha que negar água mesmo. Sim. Isso normalmente acontece também muito com a... lá no Sidoca. Sidoca nega água pra caralho, mas aqui ele quer beber água, tá ligado? Sidoca, é nega água na rua tipo sai. Aí é foda. Mas a história que eu vou contar não é dele, não. A história que eu vou contar, cara, é a história que a gente foi na porra, cara, num calor do caralho. Lucas lembra desse ano? Fazia um calor do caralho. Yes, isso foi por volta de 2011. Yes. A gente foi na a gente tava indo nesse lugar, né? Que eu tinha falado. Esse lugar faz muito calor, faz muito calor mesmo, cara. Não tem, cara, não tem um chuveirinho. É, não tem um chuveirinho assim na rua que alguém, sei lá, se dá pra gente beber água, sei lá, tomar um banho, sei lá, qualquer coisa, mano. Entendeu? Sem falar que esse lugar que a gente vai, passa muito carro e passa os carros varados, mano. Os carros, tá ligado? Se tiver na rua, eles te atropelam, tá ligado? Era na nossa e a gente tava indo na casa de... Pode abordar muito, na época que a gente andava à toa, não fazia porra nenhuma, tá ligado? Pra visitar um certo amigo nosso. Amigo um camarada bom, com um apelido de comida, tá entendendo? Eu creio que o Lucas sabe quem é essa pessoa. É aquela pessoa que é um cereal, né, que a gente come. É, sim. A gente andou distante, a gente foi num lugar distante pra caramba. Eu acho, assim, distante pela quentura que tava o dia, né? A gente chegou na casa dele, cara, e tipo, a gente tava suado, a gente tava melecado de suor e a gente, porra, perguntou pra mãe dele, pô, cara, você tem um pouquinho de água aí pra dar a gente, né? E a mulher teve a coragem de falar que não tinha água pra dar pra gente. Aí, água, ela falou que não tinha, eu acho que era água gelada, né? Aí eu falei assim pra ela. Porra. É, só tem quente. Aí eu insistente, né? Pô, serve essa daí mesmo. Que ruimzinha, cara. Que ruimzinha. Aí eu falei assim, serve essa daí mesmo, né? Sendo que ela veio com água gelada, olha só. Impressionante. Ela falou que não tinha água gelada. É mágica, Mentirosa. Eu tenho uma dessa pra pegar água. Eu tenho uma dessa pra pegar água também. Mentirosa. Tipo, entendeu? Foda pra caralho. Eu morava perto de uma quadra, aí sempre vinha nego me pedir água, tá ligado? Isso é uma merda, você morar perto de quadra. Nunca more. Cara, aí tipo, às vezes vinha nego que nem vinha jogar, mas vinha só pra pedir água. Aí do lado da minha casa tinha outra casa, né? Sim. E eu negava mesmo, porque tá maluco, vou dar água pra todo mundo. Uhum. Aí teve um maluco que veio e fez mó escândalo. Que isso, não sei o que, mão de vaca, murrinha, chamou de todo nome. Só que um dia eu vi esse cara entrando na casa do lado, cara, que também era perto da quadra. Caralho, ele morava lá, cara. Deus me livre. Não é de hoje que eu morro de medo de, sei lá, de espírito, de ver documentário de espírito. Você morre algo tanto referente, de medo que você sai correndo de madrugada pra ver com a tua mãe. A gente era... É algo referente a isso, tá entendendo? A gente então, era viciado em prepare-se. Prepare-se, verdade. A gente era viciado nessa porra, mas eu ficava com o cu trancado. Tão medo da porra. O Lucas falou que sou eu com isso. Ah, o que aconteceu? A situação. Uma vez eu fui na Lan House, né? Uma Lan House, que o Lucas já foi muito com o primo dele, num certo lugar também, né? Eu tava nesse lugar, detalhe, eu tava sozinho nesse lugar. E tava eu e mais uma pessoa. E eu tô, tipo assim, eu tô estranhando o cara. Sei lá, o comportamento dele não tava normal. Tava estranho, né? O comportamento do cara. E esse rapaz, que é o dono da Lan House, ele é da igreja. Ele tá lá, né? Ele tá de boa. Aí quando terminou o meu tempo, tipo assim, quando terminou o meu tempo e eu saí, e aí o cara falou, ei, chega aqui. O dono da Lan House chegou e falou, chega pra mim. Então, ele, esse rapaz que tá aí, ele tá endemoniado. Eu já chamei os crentes. Já chamei os crentes pra poder tirar ele. Tira o demônio do vício. Já chamei os crentes pra tirar ele, mano. Porque o cara tá aí, mano. Tem que tirar esse cara da minha Lan House, mano. Aí, tá... se o cara tivesse o cara, falado agora antes, o Jess tinha corrido, cara. O Jess tinha corrido. Aí, pra você ver. Pra você, é isso que eu ia falar. Pra você ver. O cara que era da igreja tava com medo. Entendeu? O cara que era da igreja dona da Lan House tava com medo de tirar o demônio. Aí, ô, Jess... Aí eu perguntei, por que tu não tirou, cara? Tu não é da igreja? Eu perguntei, ô Lucas, nesse dia, eu tinha perguntado ele. Eu duvido, tu não tirou, ele. Tinha, perdeu na farofa. Tá maluco? Tá maluco. Entendeu? Perdeu na farofa. Qual é, mano? Papo reto. E é como diz o Chris, isso aí é uma vacilagem. Tu já teve um susto com alguém demoniado, ô Leonardo? Na igreja? Que tu ficou tanto tempo, né? Na igreja? Já vi tanta coisa, cara, que eu já até me perdi a conta. Pô, cara, na moral, eu sou um pouco cético. Tipo, sou um pouco cético em questão a isso, mas... eu acredito em espírito, cara. Mas é, por exemplo, você, ah, às vezes você encontra, pode ser uma possessão demoníaca, e o nego fala, se o cara te bater, você tem que deixar. Tá maluco mesmo? O cara vai me bater, o cara sabe que ele tá demoniado, não. Quando ele me bater, ele vai levar outro, pastor. Normalmente, pastor. Vai levar na bifa. Lógico, vai levar na madeira. Não, é quando tu é crente, tu vira crente e o cara dá tapa na tua cara e tu fica sem fazer nada, tá? Duvido, tá? Jesus deu tá fácil, mas Jesus é Jesus, irmão. Mano, eu tenho uma história, mano, aqui que, mano, é muito engraçada. Tem a ver com futebol, né? Tem a ver com futebol. Então, o que aconteceu? Mas não é minha história, é a história do meu primo. Ele tava num jogo de futebol, né? Um pouquinho antes de ele começar o jogo, ele tava fazendo aquecimento, né? Normal. Aí, tipo, ele tava fazendo aquecimento normal e deu vontade dele... Deu vontade, não dele mijar, mas do amigo dele mijar, né? O amigo dele foi lá e foi mijar. Mijou o cara, aí o cara voltou. Aí, galera, antes de começar o jogo, vamos orar, vamos dar as mãos. Caraca, duvido. Agora eu te pergunto, aonde esse cara foi mijar? Se ele estava jogando num campo de futebol que não tinha ginásio. No ou mato. Coisa assim pra... No mato. No mato, o cara foi mijar no mato, tá ligado? E falando, vamos orar, tá Meteu ligado? Meteu a mão lá onde lá? Meteu a mão no bagulho, no instrumento, tá ligado? Tu lembra da nossa bandinha? Cara, não. Tua guitarra era vassoura, o meu é o balde. Cara, mas tem uma história que te envolve, né? Que tu foi o herói... Sabe aquele negócio, aquela história do herói improvável, Jess. O herói improvável do herói improvável. É, cara, eu tenho que contar o contexto todo pra pessoa que tá ouvindo poder entender, né? Sei lá, a gente era moleque, né, cara? A gente tava brincando, sei lá, de pique, pega alguma coisa. Adolescente. Tipo, de correr. Aí, não sei o que aconteceu, Jess, pelo amor de Deus, me conta, por que tu deu um soco na cara daquele moleque no beco? Mano, o que aconteceu com o contexto da história? É porque eu, Leonardo e Cris, na época eu tava indo pra igreja, e Leonardo também tava indo pra igreja, nós era menorzão mesmo. Aí o Cris, tipo assim, era tipo um pique-pega que a gente tava brincando ali na rua. Tu lembra disso, mano? Fazia tempo já que a gente tava brincando daquilo. Foi quando a gente conheceu o Cris. É, tu lembra não que a gente saía correndo? Época do Hatch, lembra? Não, cara, ele vai te contar o contexto, pra tu entender. É, o Cris tava saindo correndo, né? Atrás da gente, era tipo um pique-pega que a gente tava brincando nesse dia lá perto da igreja. A gente tava subindo e descendo, lá tinha um beco. Eu entrei num beco, né, e nesse beco tinha um menor dando um ônibus a massa na mina, tá ligado? Eu passei nesse beco, o cara cheio de maldade, tipo, tirou onda, tipo assim, falou comigo, eu virei as costas, eu não liguei, né, dane-se, portanto que o cara não encostou em mim. O cara foi lá e me deu uma dedada. Eu gostei tanto que eu virei e dei um soco no canto do nariz dele, tá ligado? Deu um soco na cara do cara, depois, tá ligado? Depois que o Jess deu um soco nele, o Jess chegou tranquilo pra mim e falou, ih, deu um soco na cara do moleque ali. Sendo que o contexto da história não foi nesse dia, foi no dia seguinte, parceiro. No dia seguinte a gente tava na casa do Denis, que é o integrante, né, do Zona Cast, né? Calma aí, para um pouquinho, né? Denis, é o integrante aleatório. Denis, se você não participar do Zona Cast, você vai morrer. Daqui pro Natal. Entendeu? Então, o Denis, a gente tava na casa do Denis e a gente tinha saído. Aí, cara, pura sorte, nós saímos da casa do Denis. Assim que a gente saiu, a gente viu um grupo. Um montão de moleque, uma cabeçada de moleque. De umas 30 cabeças. É, por ali. Nesse grupo, tinha um moleque que tinha acabado de dar um soco na cara do moleque. Por azar, nesse grupo, tinha o moleque que você te dá um soco na cara dele. Por azar, né, cara? Aí o que que aconteceu, o Lucas já sabe, né, cara? Cara, tipo assim, eu não queria fugir da briga, mas em compensação eu tava fugindo sim, porque, cara, eram 30 cabeças no bagulho, cara, tá ligado? É que nem eu ia ter que meter o pé de qualquer jeito. É que nem, mano, é que nem que se a gente fica ali pra brigar, se a gente fosse entrar na porrada ali, nós íamos levar muita porrada. A gente ia levar muita porrada mesmo. E, tipo assim, esse menor tava com um cara que ia jogar bola, né? Que ele tava com a bola na mão. Ou ia juntar a gente, né? Ia juntar a gente, tipo assim. E eu, tipo assim, com certeza eu ia apanhar mais porque eu dei um soco na cara do moleque. Justamente do moleque que conhece o Geraldo ali. Aí o que aconteceu? Os moleques chamaram a gente pra briga e a gente virou as costas. A gente saiu saindo, sendo que os moleques não se contentou e jogou a bola em mim. O Leonardo pegou a bola do moleque. Tu lembra disso, Leonardo? Lembro. Saiu correndo ou taquei nele? Saiu correndo. Saiu correndo. Foi isso. Mano, o Leonardo nunca correu tanto na vida, mano. Sou maluco, cara, como é que ela se... Cara, mas foi muito bom, sabe por quê? Porque tinha tipo uma encruzilhada, quando ele subiu correndo, e o Léo subiu correndo, o bonde de 50 saiu atrás dele, nós viramos à esquerda, correndo, voltamos. Com a gente já tinha 50 cabeças de burro, cara. Cara, mas tu, pra tu ver, naquele tempo, nós, todo mundo era tão ferrado de dinheiro que quando o Léo soltou a bola, eles pararam de correr atrás dele, porque a bola era mais importante, tá ligado? Se perdesse a bola... Era mais importante que... me dá um soco. Porra, cara, é porque... Mas não ia, não. Eu ia bater neles. Quando o cara jogou a bola no Jess, o Léo fez uma cara assim, mano. Cara feio. Eu falei, meu irmão, o Léo vai partir pra cima dele. Isso foi questão de um segundo. O Léo vai partir pra cima desses caras, nós vai ter que sair quebrando também, nós vamos apanhar. Aí, mano, mas ele pegou a bola. Eu não pensei em bater, não. Eu só pensei em correr mesmo, cara. Ele pegou a bola, tomou a bola assim com as duas mãos, meu irmão, fez uma cara feia e saiu correndo com essa bola na mão, rapaz. Foi cara, defesa, que foi defesa, foi o Léo, cara. O Léo pegou a bola e o Léo saiu, meu cara. O Léo vai encarar os caras. Os caras devolvem a bola. O Léo saiu correndo do nada, tá ligado? Antes do cara sair correndo atrás dele, o cara tava correndo. E o Sogrande, que se diz lutador de Kung Fu, foi o mais arregão. Que foi o que sumiu mais rápido quando o Léo saiu com a bola. É verdade, o Denis, eu não sei pra onde foi parar naquele dia. Até hoje eu não sei. Sumiu. Ele não continuou com a gente. É, cara, eu desprezo. O bebedouro também foi foda lá, o bebedouro na escola. O Jeff cuspindo no bebedouro. É, essa aí é boa. E o gari? O gari pegou ele pelo pescoço. Mano, eu apanhei do gari, cara. Como é que pode, cara? Eu apanhei do gari, mano. Pô, cara, eu lembro no mesmo dia aqui. Não foi no mesmo dia, não. Cuspindo lá, pô, também, babando negócio. Não foi no mesmo dia. A gente costumava pegar ônibus, né? A gente pegava ônibus de bobo, né, cara? Porque não dava pra ir pra casa de ônibus. Então a gente só dava uma volta na rua e saía. Aí uma vez nós pegamos o ônibus e o Léo sentou e a rua, as ruas do Rio de Janeiro são totalmente buracadas, né? Parece um queijo suíço. Papo reto, velho. Ô, Léo, tu vai lembrar dessa. Quando o Léo sentou naquele banco que fica em cima da roda, que é o banco mais alto do ônibus. Quando o ônibus passou no buraco, ele tacou a cabeça no teto com uma violência, meu irmão. Aí depois daí ele nunca mais teve cabelo, não. Caralho, ele nunca começou a ver as entradas. Foi dali que começou as entradas. O Léo também tipo, era brilhante, o Léo era porradeiro. Léo eu tava. Porra, muito, os caras implicavam muito com ele, cara. Papo reto. Pô, eu acho que mano, isso que eu ia falar, mano. Hoje em dia os caras ficam reclamando de parada de bullying, né, cara? De bullying. O Léo sofreu um montão de bagulho aí, tá vivo até hoje, não morreu. Só pra caralho. E não viu bala em ninguém, tá ligado? Mas deu vontade naquele dia. Trabalha todo mundo. Não, mas tipo, uma vez o Léo era porradeiro, cara. Não é questão de. A pessoa fala assim, pô, se você reagir na porrada, o bullying acaba. Acaba nada, pô. O Léo brigava toda semana. Você lembra daquele grandão? Tu lembra do grandão? Tu lembra daquele grandão que ficou me zoando? Pô, eu lembro daquele lá que tu brigou com ele, que tu pegou ele tanto de porrada que pra ele te soltar, ele teve que tacar areia na tua cara e sair correndo. Foi esse mesmo. Porra, eu lembro de um moleque que vocês vão ficar. Eu não posso falar o nome, né, cara? Eu queria falar dele, que eu acho que. Não era o Caruso da escola. O Caruso. É o Caruso, vamos falar, o Caruso da escola, mano. Caruso começa com escola. P. Ó, começa com P e termina com K. Coisa você sabe. Você sabe muito bem quem é ele. O moleque era um capeta. Mano, papo reto, ele brigava mais que. Não, tô falando em questão de briga mesmo. Que ele não. Ele sempre apanhava. Ele apanhou até pra irmã do Cris. Ah, foi ele que brigou com a irmã do Cris? Não, foi ele não. Foi o outro. Tinha dois capetas na escola. Cara, tinha muito capeta no colégio onde nós estudamos, tá ligado? Só tinha cara... Aquele Jota. Com a letra J. Tu lembra? Sim. Aquele com a letra J. Ó, mano, ficou marcada, tipo, porque eu vi, mano. Eu tava aqui dentro de casa, né? Tá ligado? E eu tô escutando meu pai falando no bêbado. Como sempre, porque meu pai bebe pra um caralho. Ele adora água. Água. Ele gosta de água. Uhum, ele gosta de água que o passarinho não bebe. Eu tava aqui numa tarde, eu acho que era umas 4 horas da tarde. Era assim, era uma tardezinha assim. Eu tava aqui com meu pai, né? Aí meu pai tá falando pra caralho, como sempre, falando no meu ouvido. De repente chega um negão. Um negão esquisito. O cabelo black mesmo. Aqueles cabelos de black. Black mesmo, tá entendendo? É dread, né? É, ele vem de dread, eu acho. De dread? Eu acho que é de dread. De dread, juro. Dread é trança, cara. Dread é trança. Juro por Deus, juro Dredd por trouxa. Deus. Juro. Ele veio assim. O cara veio sem camisa. Eu nem sei se tava descalço, tá ligado? Só de calça comprida, sem camisa, e veio pregar de Jesus pro meu pai. Tá entendendo? Pô, qual é a moral, pai, que ele vai saber ter? De, meu pai, não quero saber de porra nenhuma, não, maluco. Você maluco aí tá. Aí, pô, você que tá precisando de Jesus. Qual é a moral, cara? Sem camisa, cara? Pode reverência. Cara, eu vou te falar. Meu pai ainda falou que a gente tá precisando de Jesus é você, mano. E meu pai tava chapado nesse dia. Cara, eu vou te falar, hoje eu tava jogando videogame de manhã, no meu sossego. 8 horas da manhã me bate na minha porta os testemunhas de Jeová, meu irmão. Tá maluco. Ah, meu irmão. E é domingo de manhã. Mano, é sempre assim. É sempre assim. Cara, é sempre essas assim. E outras que não liberaram porte no Brasil, cara. Imagina um cara mal da cabeça e nego bate na porta dele 6 da manhã no domingo, pô, tá de sacanagem. Pô, vai perturbar outro, cara. Ah, é, tem um... Pô, eu vou contar nesses dias. Eu tava no ônibus, dormindo. Aí daqui a pouco eu sinto uma coisa me catucando, é a velhinha me chamando pra dar lugar pra ela, cara. Me dar lugar pra ela, cara. Eu tive que levantar pra dar lugar pra senhora. Ah, sim. Acho que já é a segunda e terceira vez que ela faz isso. Pois, fala, acho que o cara tinha dado uma catucada nele, aí, cara. Olha, tá mano, pensei que era, olha, a velha me mostrou o cartão dela especial de senhora. Ah, a velha. Eu tinha que dar lugar pra ela. Léo, uma vez, cara, eu tava no metrô, eu vim do curso que eu fazia no centro. Eu tava no metrô, cara, e no metrô você só pode dar lugar. Pode não, a regra é essa. Você só deve, se você quiser dar o lugar. Não, você só deve dar o lugar no assento preferencial, né? Que é o assento pra senhor, sim, sim, sim. Pra grave. Pô, mano, mas atirou meu sono, cara. Não, mas eu te falar, cara, eu era menor de idade, tá ligado? O guarda me tirou do assento normal, não era assento preferencial. Ele falou, sai daí, rapaz, você não quer ficar aí. Sendo que tinha um monte de marmanjo, assim, sentado nos outros assentos, porque ele foi tirar logo eu, cara. É, a mesma coisa eu, cara. Porque ela fica... Cara, mas na moral, que antiético, cara. Na moral, viado. Porra, que antiético fazer isso com uma criança, viado. Porra. É, cara, e é porque ele não tem coragem de fazer com outro, com um camelô desses ninja, camelô aí, mano. Os camelô, tem camelô que é especializado na porrada mesmo, pra sair na porrada com o guardinha aí. Mas, porra, é, tu é, mano. Com certeza é. Tu acha que eles carregam o que dentro daquelas caixas, pô? Pistola. Tá ligado? Copo de guarda-vista, canudo. Deve ter outra coisa lá dentro também. Eu lembro, cara. Eu tinha gastado dinheiro lá na house lá, mano. Daqui a pouco deu tiroteio, os caras... Fechou o negócio lá e me expulsou de lá, mano. Não foi bem assim. Foi simples assim. Não foi bem assim. Foi o seguinte, o Léo frequentava... Eu tava... O Léo era andarilho, cara. Fala a verdade. O Léo era andarilho. Só faltava ele ser mendigo, porque ele andava pelo Rio de Janeiro todo. Aí, na época da febre da Lan House, tinha uma house pirata, né, cara? Aqui, Lan House pirata não tem alvará, né, pra funcionar. Então, quando passava blitz, polícia, essas coisas, eles tinham que fechar. Só que o Léo, né... Foi frequentar a Lan House. Aí o cara falou: ô, meu irmão, tiroteio. Como é que é? Polícia aí entrando aí. Nós vamos ter que fechar. Rala, jogar ele pra fora. Porra, mano, ia ser o dinheiro à toa. Aí ele fica reclamando o dinheiro, mão de máquina. Diz que é mó merda. Caralho. E o carregador? E o carregador que eu comprei lá. Mas no... Mas o carregador deu calote no cara, né? Pelo amor de Deus. Até hoje, eu não parei no. Mano. Mas, em questão que eu tinha falado, como eu falei no início, né? De fedor, né, cara? No início eu tinha falado de fedor, né? Que foi fedor do puteiro. É. Fedor do Cristo. Tu concorda comigo fedor que lá tava fedendo pra caralho? Então, é justamente isso que eu vou falar agora. Então, cara, eu tenho uma história engraçada que aconteceu lá na casa do Leandro. Na antiga casa do Leandro, que agora o Leandro se mudou, né, pra outra casa. Nesse dia a gente foi jogar Libertadores da América. É de PS2, a gente adora jogar aquela Libertadores porque é difícil pra caralho. Porque a gente não tem Xbox, vamos falar a verdade. Xbox, por favor, então, não cara, faça vergonha. A gente não tem Xbox. Então, cara, nesse dia a gente se trancou no quarto. É, tava muito gay essa frase que eu vou falar agora. Aí se trancou no quarto eu, Leandro e Cris. A gente foi jogar Libertadores. O Cris foi o último a chegar nesse dia. Eu e o Leandro tava esperando ele, né? Quando ele chegou, cara, com tênis. Aí a gente mandou ele tirar. Foi nesse momento que a gente falou, cara, bota de volta, pelo amor de Deus. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Bota de volta, pelo amor de Deus. Mano, juro por Deus, ele tirou o bagulho e nós tentamos aguentar. Nós ainda foi corajoso. Mas tentou aguentar mesmo, cara, no fundo do coração o bagulho. Foi aí foda. Tá, né? Não, calma aí. Aí a gente não aguentou mais. Né, pô? Tem que especificar, ele tava fedendo a chulé, mas um urubu. Papo reto, tava fedendo pra caralho o pé dele. Caraca, puta que pariu. Caraca. Mano, eu não sei vocês, mas, cara, o Chris, ele ainda vive nos anos 80, cara. Ele, tipo, sabe aquela história de você, sei lá, ganhar a roupa do primo e você usar? Não, mas eu também não ganhei no roupa caso... do primo. Não, mas o Chris não. O Chris, todo mundo usa a roupa dele. O Matheus, o Sacolinha, era bem todo bom. Mundo. O pai dele, se bobear, tá ligado? É, os caras, se bobear, usam a mesma cueca, tá ligado? É, no bagulho. Mesmo, isso é verdade. O que é que verdade. Aconteceu? O que aconteceu? Tava fedendo tanto que chegou um momento que o Leandro falou, cara, a gente não aguenta mais, mano. Vamos ter que fazer algo. O Leandro me chega com aqueles como é que é o nome? É antitranspirante de 48 horas, sabe? Que você cara, fala de Rexona, baixo do sovaco. Obrigado. É, Rexona. Então, ele chega fala. Com aquele negócio e espirra o negócio no pé do Chris. Mano, puta que pariu. Fedeu o quarto inteiro, mano. A mãe do Leandro falou que fedeu a casa toda. Taca limão. Não, sem sacanagem. Taca limão. Sem sacanagem. A mãe do Leandro disse que fedeu uns 3 dias o quarto do Leandro. Caraca, sério, meu. Que ele teve que dormir com a mãe dele, juro por Deus, cara. Caraca. Juro por Deus, não é calor não. Mas fedeu o quarto inteiro. Cara, disse que o perfume alterou o bagulho, tá ligado? Caraca. Fedor. Criou um novo elemento químico. Tô falando sério, mano. Puta que pariu, mano. Essa foi do caralho. Cresceu, fiquei na merda. Nas areias do destino. Me tratou como suíno. Cuspiu no prato que comeu. Sim, sim. É. Eu andava de Cascadura pra Guanabara. Andando. Caralho. Cara, o Léo era andarilho, cara. Eu cansei de encontrar o Léo na rua, cara. Quando andarilho não, ele é pão duro, cara. Porque ele poderia muito bem pagar um ônibus, tá ligado? Ah, mas, cara, naquela época nós éramos muito ferrados. Na época, né? Eu era duro. Nós não tínhamos dinheiro nem pra. A gente era muito ferrado. Tipo, hoje a gente também não tem, né, mano? Eu chamei. Melhor. Na época da minha festa. Chamei meus amigos todos, mas o único que compareceu foi o Lucas. Aí eu fui chamar o Lucas. Passou 1.000 metros, o Lucas me perguntou, tá chegando? Aí eu tô chegando. Aí tu me perguntou, já chegando? O Lucas ficou bolado. Cara, é porque o contexto dessa história aí, cara, foi o seguinte. Foi que se eu andasse numa linha reta, eu chegava na casa do Léo, só que ele deu a volta pela planta terra inteiro. Aí ele falou, tá chegando, cara, é ali, cara. Aí passava na casa de alguém, chamava, o cara não tava em casa. Não, cara, não vai descer ali, não vai na esquerda ali, ó, direita. É ali, cara. E, cara, e nisso, eu te juro, passou umas 2 horas andando, cara. Aí eu desisti de acompanhar o Léo de sendarílico como ele. Sim, o pela saco do Chris também é assim, cara. Ele vira um beco e fala, porra, cara, é logo ali a parada, logo ali o caralho. É na puta que pariu o bagulho, mas nunca é ali. Nunca é ali, o bagulho é longe pra caralho. Cara, o Léo é um cara tão doido, mano. Que tem uma história dele muito engraçada, né? Que é a do bar, né, Lucas? Que o Léo, ele tem costume de cuspir no chão. Conta pra eles. Já sei essa parte aí. Tem que contar é tu, pô. Vou contar. Na época que eu trabalhava no mercadinho. Na época que eu trabalhava... Sim, conta tinha a história. Tinha um senhor que bebia pra caralho. Bebia muito. Aí eu ficava cuspindo no chão. É, não é nele, não. Aí eu tava cuspindo pra caralho no chão. Aí toda hora... Para de cuspir, cara. Fica escarrando, cara. Pô, fica vomitando, cara. Pô, fica vomitando. Não, mas aí eu ficava fazendo isso. É, eu achava engraçado a cara que ele fazia. Pô, fica escarrando, cara. Pô, fica vomitando, escarrando. Aí teve um dono do coisa lá que não, ele falava, pô, vai ficar cuspindo, pô, isso aqui. E também esse cara que falava, ele morreu. Esse cara aí. O Lucas falou que eu assassinei ele. O Léo que matou o cara. De uma cuspida. Mas no matinal. Vai, Fábio. No matinal. Só que uma vez eu continuei cuspindo. Até quando esse cara acho que morreu. Ele morreu? Mas acho que continuei cuspindo. Ah, não, foi na época que ele tava vivendo. O cara meteu a bife de mim, cara. O rabudo. Apanhando dando mal. É quase. Não, não vovô não. Era vovô não. Não, não, não era vovô não. Deu um tapão nele lá, cara. Era no ponto tá. Ah, tá. O velho não. O velho ficava falando, pô, vai ficar cuspindo, cara. Mas, Léo, atenção. Tu não cuspia por cuspir, não, cara. Tu cuspia foi pra ficar irritando o velho. E era todo dia, Léo. Todo dia tu fica cuspindo lá, cara. O cara se irritou. Esse negócio de segurança já aconteceu, cara. A história engraçada também aconteceu lá na catedral, né? Catedral, vamos dizer assim, né? Vou falar catedral porque eu não vou dizer o nome da igreja, né? Porque pode dar ruim. Mano, a gente foi numa igreja que tem na catedral. Procura lá, tem um monte. Vai lá, procura lá. Então, mano, nesse dia a gente tinha ido jogar bola, não acho que foi, né, Lucas? Foi. A gente ia jogar bola, só que a gente tinha andado muito. A tropa dos doidão. Sim, a gente tinha jogado bola e a gente tava com a sede do caralho e a gente não tinha dinheiro pra comprar refrigerante. Mano, a gente foi lá nesse local, a gente foi beber água, né? A gente entrou lá nesse lugar, nessa igreja que fica na catedral. Cara, normal. É, como a gente sempre fazia. Sendo, a gente bebeu até aí que a gente entrou e bebeu água. Ficou tudo bem. Aí a gente tava indo embora dessa igreja e, de repente, um segurança, cara, dessa igreja, barrou a gente e falou que ia descer a porrada na gente, cara. É, do nada, ele falou. Tipo, do nada, o cara queria bater na gente. É, tipo, se bagunçar. E, em detalhes, é que a gente tava indo embora, cara. A gente tava quase tipo, na porta da igreja. Foi muito desproporcional, cara. Aquilo. E, tipo, detalhe, ele falou... quer descer a porrada na gente, sendo que ele era um só, tá ligado? Tinha papo, sei lá, de 5, 6 cabeças no bagulho. A gente era um 6, né? Era 6. Mano, 6 homens. E o segurança falou que ia descer a porrada em todo mundo. Correto, mano. Tipo, é, cara, esse cara aí, porra, puta que pariu. Cara, mano. Mas eu conversei com uma pessoa que frequenta esse coisa. Cara, ele fala que às vezes é doido mesmo, a gente doida, cara. Que é, mano. Segurança. Não, mas ele tava vestido, Lucas, vamos combinar. Não, naquele mas dia o segurança aquele lá, segurança... cara, fica de colete, cara. Ele tava de roupa social, cara. Ah, isso é verdade. Mas, porra, um maluco de roupa social... Conheço o não, só o Tony Montana social, ele é o maluco. Só o Tony Montana mesmo. Tava eu e o Alexandre, meu primo Alexandre. Ouça esse programa e participe com a gente, senão você vai morrer daqui pro Natal. Aí, essa história envolveu eu. Essa é clássica, Jéssica. Aquela que pessoa tem que morrer no Natal. É coisa do Siqueira Júnior. É, uhum. A gente tava, eu, o Alexandre e o Leandro, a gente saiu, né, pra andar. Quando na época a gente era andarilho, a gente andava por andar. Aí, sim. A gente tava, isso era umas 4 horas da tarde, a gente saiu pra andar, né. Aí o Alexandre já começou, o Alexandre sempre foi espalhador de fake news. Tá ligado, fake news, quando o nego te manda no WhatsApp, tem um cara, um carro preto que tá sequestrando criança. Aí o Alexandre falou, aí, tem um maluco solto aí, meu irmão, um cara alto, careca aí. Ele tá matando gente, psicopata mesmo. Aí já, nós menor, cara, a gente pequeno, abotou um medo, né? Mas tranquilo, continua mandando, se distraindo. Aí a gente tá voltando, quando a gente volta do rolê, rolê não, cara. A gente volta da mendigagem, que quem anda pela rua é mendigo, sem comprar nada. É, com certeza. Com aí certeza. Quando a gente tá voltando da mendigagem, a gente tá ouvindo, eu lembro até hoje a música que a gente tava ouvindo, cara, aquela dos 50 Cent com o Neil. Ah, sim. 50 Cent. É, aí tipo... Caralho, sei qual é. I got your start, Lord, we go. Não, por favor, sem cantar. Porra, puta que pariu, vai estragar o ouvido do pessoal que tá ouvindo o podcast. Pô. Aí tipo, a gente tava vindo, a gente tava andando, aí meu irmão, eu tô andando assim, eu olho pra direita assim, e lá longe eu vejo um maluco, um cara assim, um gordão. Aí já tava com aquilo na mente, que tinha um maluco, um assassino louco solto, né? Tá bom, ele tá longe. Sim, eu também tenho essa impressão, cara. Às vezes quando eu tô andando na rua, eu penso que alguém tá me seguindo, tá ligado? Não, mas o cara tava olhando pra gente parado, Jess. Tu tá ligado o filme do Jason, quando o Jason tá lá longe, ele tá olhando pro cara paradinho. Ah, mas o Jason sempre faz essa porra. Não, mas então, o cara tava olhando pra gente parado assim. Aí eu, tá bom, ele tá longe, mas a coisa nós corre. Tá bom, cara, eu te juro, cara, eu assino onde tem que assinar. Cara, eu vou no detector de mentira, cara, quando eu olhei pra frente. Questão de 2 segundos que eu olhei pro lado de novo, o cara tava atrás do Alexandre. Caralho, Deus me livre. Meu irmão, o cara tava atrás do Alexandre. Caralho, isso aqui é espírito, mano. Cara, porra é espírito. Eu travei. Eu só encostei nas costas do Leandro, o Leandro vai esquecer. Cara, foi meu poder psíquico. O Leandro sentiu que tinha dado merda. Porque o Leandro tava na frente, eu no meio e o Alexandre atrás da gente. O Alexandre tinha parado pra mudar a música. Sim. Aí, meu irmão, o cara tava vindo atrás do Alexandre. Eu travei, Jess, eu não consegui gritar, falar, Alexandre, corre. Aí eu só encostei, dei um toquinho nas costas do Leandro, cara. Foi a mesma coisa que eu apertar um botão, cara. O Leandro, vum, saiu voado. E o Alexandre sentiu a presença. O Alexandre sentiu a presença do demônio atrás dele. A aura do demônio. Cara, quando o Alexandre. Foi o Alexandre que fez o efeito do Tom Jerry, né, cara? Foi, cara. Quando o Alexandre deu pra trás. ele arregalou o olho, meu irmão. Tá ligado? O olho saltando pra fora do óculos. Ele... Cueca! Isso aí. Caralho. Nós partimos, cara. Disparada, correndo com o olho. Mano, se era eu, não ia falar qual é, não, mano. Papo reto. Não olha nem pra trás, parceiro. Não, cara. E o Alexandre... Nem olha. Porque o Alexandre, ele ficou com tanto medo que ele ia soltar o telefone do Leandro e correr, meu irmão. Foi por isso que o Alexandre tem problema de pulmão, né? Que falou, né? Ele arranjou problema de pulmão aí. Aí ele conseguiu pegar o telefone de volta e correr e partimos disparada. Aí quando a gente tava indo, tinha uma a gente tava correndo numa rua reta e tinha uma curva cega que cruzava essa rua. Sim, uma moto, cara. A moto quase passou por cima da gente. Caralho, aí quem abriu maluco. Espaço pra moto passar fui eu. Quando eu abri espaço, o Alexandre e o Leandro continuaram na pista correndo e eu demandei pra calçada. Só que a calçada era uma calçada subida. No final ela ficava gigante. Meu irmão, sim. Na hora do medo você vira. Você nunca teve uma aula de parkour na vida, mas na hora do medo você faz ali parkour. Caralho, eu saltei daquela calçada, cara. Devia ter 1,5 metro, cara, aquela calçada. Eu saltei dela como se fosse de um banquinho. E a gente continua disparada até o final. Chegou lá no final, o Alexandre não conseguiu falar até a gente chegar em casa, porque, sabe, ele tem problema de pulmão e ele não conseguiu achar o ar. Sim. E foi isso que surgiu a história do Corre Cara. É, que foi marcada recentemente, o Léo sabe, mas Léo, fica quietinho que agora eu vou contar essa história. Mano, fala aí. Eu e o Léo tava marcando, né, de a gente ir numa casa de swing, né? Porque um amigo dele do trabalho, tinha falado que em um certo local que a gente fosse, a gente ia pegar muita mulher, que as mulheres vinham avulso, tá ligado? A gente não ia pegar puta. Dando detalhes pro Lucas, que casa de swing não é puteiro. Mas é parecido. Foi foda aquele dia. Mano, cara. Vamos contar, calma. Eu vou contar a história. Eu até imagino, porque eu já ouvi falar de casa. Mano, contei. A gente foi nesse prédio, né? No local. Mano, o bagulho é R$80. R$80 pra entrar nessa casa de swing. Aí, né, um cara antes já tinha avisado. Gente, essas mulheres que vocês vão ver aí não são puta. Elas, sei lá, são um monte de família, são. Pra estar na casa de swing. Tá bom, eu acredito. Os caras falam, elas não são puta e não sei o quê. Mano, dando aquele discurso. Ah, já que tava lá. Calma aí, rapidinho. Já que não, tava assim, lá. O que eles estavam querendo dizer? O que eles estavam... R$80, cara. Não, calma, deixa eu falar. A gente queria curtir, cara. A gente, tipo... É, foda-se. Fomos iludidos. Calma, fica quieto. Não conta a história toda, não. A gente foi lá, achando que a gente ia se dar bem, sei lá, que as mulheres vinham avulso, que a gente ia pegar as novinhas. Parceiro, quando a gente chegou lá, ó, vou te contar como é que era lá. Era tipo uma balada, de tipo, alguns lugares pra sentar, começou a entrar um bonde de gente, e nada de entrar as mulheres da casa. As mulheres da casa, vamos dizer assim, cadê as mulheres da casa? Tipo, como se... Só velha, mulher casada. E tipo, de repente começou a tocar música de funk, virou, se transformou um baile funk, mano. Caralho, sendo que um... Sério, um baile funk. Gastamos pra ir pro baile. Cara, gastamos 80 conto pra ir pro baile. Olha o que aconteceu. O Léo tinha antes da gente ir pra esse swing, deixa eu falar, antes da gente ir pra esse swing, a gente foi na farmácia e comprou um monte de camisinha. Quando eu e Léo foi pegar o elevador no bagulho, o Léo perdeu essas camisinhas todinha, velho. Caraca. Traduzindo, se a gente fosse comer alguém, a gente não ia comer, porque a gente perdeu a porra da camisinha. E só ficou duas camisinhas comigo, tá ligado? Ai, meu Deus, cara, mas casa de swing, nesse dia... eu já ouvi falar que casa de swing, acho que são sinistros mesmo, acho que funciona, tu só pode ir se a mulher te quiser, cara, se nenhuma mulher te quiser, tu vai pagar dinheiro. Exatamente isso, ninguém queria nós, parceiro, mas gastou 80 conto. Mas, cara, não tinha novinha lá não, cara, tinha uma senhora, uma velha coroa de idade no meu lado, uma gorda horrível, dando em cima de mim. Caramba. É, dando mole pra mim. Ai, não acredito em isso. Senhora de idade, cara. Tinha nós, nego fudendo, cara, no sofá que nós tava sentado. Ei, tinha nego fudendo no sofá que a gente tava sentado. Sério, cara? Parece maluquinho. Aí, calma, o pior não foi não. O pior é que nesse dia, Lucas, pra acabar de completar nessa noite, eu acho que a gente foi pra Madureira, não foi? Foi pra Madureira, esperamos muito tempo a van que não chegava. Esperamos um maior tempão pra pegar uma van não chegava nem pelo caralho. Quando a van chegou, No meio do caminho, cara, houve um acidente. Quase que um outro carro acerta a van que a gente tava. Caraca, a gente é morreu nesse dia. Talvez a gente ia morrer. Calma aí. Pra você ver, cara, juro. Ô, Jéssica, me explica uma coisa. Vocês têm que me contar qual é a sensação de você estar no sofá e alguém tá cutucando do teu lado, cara. Como assim? Ah, mano, aconteceu isso com a gente. Foi? Aí aconteceu comigo. Cara, mas tipo assim, você fica bolado mesmo? A pessoa tá cutucando do teu lado. Cara, o que eu fiquei puto, fiquei puto porque eu gastei 80 conto, tá ligado? Caraca, se não tivesse comido, ninguém tivesse comido 80 conto. Chupamos dedo. É, cara, nós saímos de lá sem comer porra nenhuma. Na moral, chupar dedo é melhor que chupar pinto. Caralho, que merda, né? Essa porra vai entrando por aí. O cachorro quente pra completar a noite, já. O cachorro quente pra completar a noite. Ah, é? Nós eu acho que foi antes de entrar. R$7 o cachorro quente. Nós gastamos R$7 no cachorro quente com cheiro de mijo. Caralho! Juro por Deus. Ai, meu Deus do céu! Não, cara, parece que é muita sequência, parece que é mentira, cara. Mas sério, cara. Só coisa. Nada inventado nessa noite, cara. Juro por Deus. A gente só se fudeu mesmo. E traduzindo, eu tinha acabado de sair do trabalho, né? Eu trabalhava no mercado, entendeu? E eu tava aproveitando aquele último dinheiro que me restava, tá ligado? E me fudi. Meu Deus. Cara, mas cara, foi foda, hein, cara. Essa história de você rendia um filme muito bom, cara. Na moral, cara. Fiz a pintura e voltei com a ferradura. Troquei a dentadura e pra completar a belezura, eu instalei um Rodstar. Cara, foi foda mesmo. Eu fui numa entrevista de emprego. E eu contei, né? No podcast passado, de histórias, eu contei, né? Que eu fui numa entrevista de emprego. E eu só tomo no bumbum quando eu vou na entrevista de emprego, meu irmão. Eu, primeiro que eu fui numa vila da África. Você lembra da Copa de 2010? Quando passava a abertura, assim, da Copa? Aí mostrava as vilas na África, tá ligado? Casa de madeira. Sim, sim, sim. Pois então, é nesse lugar que eu fui fazer entrevista de emprego. Caralho, tu foi na favela? Não, pô, favela não, meu amigo. Eu tô falando de oca de índio mesmo. Caralho. Não, aí eu, pô, peguei um ônibus aqui e tal. Aí fui pro terminal. O terminal da minha cidade, o terminal mais conhecido da minha cidade, ele é conhecido como Inferno. Pra você ter uma ideia como o negócio é legal. Eu já falei pro Jéssica quando ele vem aqui, eu vou apresentar ele só pra ele ter uma ideia de como é que é o Inferno, né? Pra ele querer... Ah, eu não quero conhecer não, Cara, nós fomos lá, aí pegamos o ônibus, cara, até aí tudo normal. A gente roda metade do caminho na cidade, porque eu saí da cidade, cara, pra ir no lugar. Então metade do caminho roda na cidade, normal, tu vai ver nos bairros, casa... Aí começa a entrar num lugar, assim, que não vai tendo menos casa, né? Aí começa a apertar o negócio. Aí vai começando a aparecer casa de madeira. Aí tu já fica, meu irmão, se eu perder um ônibus aqui... Passou numa localidade que tinha vários estabelecimentos que parecia muito construção com parecia muito bares, tá ligado? Mas tava tudo fechado, falido. Tudo fechado. Rua deserta, bola de feno passando. Aí passamos por rua de terra, rua escura, tudo que você puder imaginar, irmão. Cheguei caralho, puta que pariu, passou encruzilhada, porra. Pô, tudo que você puder imaginar, tá ligado? Cara, eu cheguei no momento que eu pensei que eu tava naqueles países, El Salvador, que só tem gangue, que não tem segurança. Sim. Aí tá, né? Aí chegamos lá. Tudo bem, fiz a entrevista, tá, não sei o que, tal. Eu fiquei bolado, porque a entrevista foi uma merda, parecia que eu tava fazendo teste psicológico. Aí tamo voltando. Fomos voltar, ficamos na rua pra pegar o ônibus de volta. Aí, meu irmão. Cara, tu tá ligado quando tu tem a sensação que tu tá sendo observado? Sim. Aí, os caras muito mal encarados... Eu tenho isso o tempo todo, porque eu assisto muito filme de terror. Então, os caras muito mal encarados olhando pra gente, meu irmão, eu rezando. Em nome do pai... Em nome do... Pô, o ônibus veio. Aí eu vi a precariedade, porque era um micro-ônibus e quando a gente entrou, o cobrador tava sentado numa cadeira de balanço. Caralho. O Léo morreu. Não, tô aqui vivo. Comandante sentado na cadeira de balanço no ônibus. Era sério, cara, é uma cadeira de balanço. Ele sentou na cadeira de balanço. Não, eu não percebi, né? Aí eu sentei na cadeira atrás do cobrador. Eu entrei no ônibus tranquilo, paguei passagem. Então, sentei na cadeira atrás do cobrador, ouvindo. Yeah. O que é isso, meu irmão? Esse ônibus tá tão quebrado assim que ele vai quebrar no meio, vamos morrer todo mundo aqui. Aí eu olhei pra frente e o cara tava sentado na cadeira de balanço, cara. Não tinha cadeira do cobrador, era uma cadeira de balanço. Amarrada na cabine do cobrador. Eu nunca tinha visto isso, mano. E acabei que eu não consegui um emprego, tá ligado? Mas valeu a pena pela cadeira de balanço do cobrador. Foi uma coisa que eu nunca tinha visto. Ai, puta que pariu, mano. Mano, história engraçada foi o que aconteceu comigo, mano. Eu tava dormindo, ó. Tava dormindo dentro da minha casa. Eu moro em comunidade. E, cara, tipo, eu tava dormindo de boa. Eu tenho mania, é coisa minha, não sei vocês. Eu tenho mania de dormir de cueca. Só de cueca. De cueca mesmo. Tá louco? É, até porque eu moro como nem cueca, se fosse sozinho. Sem. É, eu dormo. Caralho? tá de boa. Então, eu tenho mania de dormir de cueca, né? O que que aconteceu? Num belo dia eu tava dormindo e eu, no meu ouvido, eu escutei um barulho de cachorro. Ofegante. Barulho de cachorro ofegante. Aí eu falei, caralho, será que essa porta tá no meu ouvido? Quando eu acordei, eu abri a porta. Quando eu abri a porta, eu vi um policial. Batendo na porta. Aí o policial falou assim, e aí, mané, tá trabalhando? Eu falei, tô. Aí, tipo, eu só botei a carinha, porque eu tava de cueca, né? Aí eu falei, porra. Então, me atende aí. Ele abre a porta e bota a mão pro alto. Eu falei, calma aí, eu vou botar o short primeiro. Eu, hein? O cara queria me ver de cueca com tudo. Eu falei, não, tá maluco? Calma aí, tô na minha casa, você vem me acordar. Não, pensei assim no meu pensamento, né? Porque eu não ia falar isso porque eu ia apanhar dele. Eu falei, porra, você vem me acordar de cueca dentro da minha casa. Porra, você tá de sacanagem, parceiro. Aconteceu uma parada muito engraçada. Eu falei, não, calma aí. Cara, eu meti mó bronca nesse dia, cara. Eu cheguei e botei o short mesmo. Aí sim eu atendi ele. Mas quando eu atendi, meu irmão, era. Meu irmão, não era o policial, era o policial. Os caras pareciam guarda-roupa, hein? Os caras eram muito grandes, sério? Aí por isso que tu botou o short, porque a cueca já era nessa hora, né? Cagou todinho. Porra, papo reto, toda freada.